الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Continuando com a aula de Kitab al-Tawhid, na aula passada entramos no capítulo باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. Entramos no capítulo onde Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله disse, capítulo sobre aquele que rejeita ou nega algo dentre os nomes e os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E na aula passada falávamos um pouco sobre aquilo que era a introdução a respeito da crença correta no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Vimos também um pouco sobre o surgimento das seitas que inovaram crenças a respeito desse tópico. E vamos continuar com o capítulo. O Imam Rahimahullah disse: "Wa qawlillahi ta'ala wa hum yakfuruna bir-Rahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab." O Sheikh mencionou como evidência, a primeira evidência desse capítulo, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como vem no surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa hum yakfuruna bir-Rahman." Allah subhanahu wa ta'ala falando sobre os kufar de Quraysh, disse: "Wahum yakfuruna bir-Rahman." E eles descreem no Rahman, no nome Ar-Rahman. "Qul huwa Rabbi," diga, ele é o meu Senhor. "La ilaha illahu," não existe divindade digna da verdadeira adoração senão ele. "Wahuwa alayhi tawakkaltu. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab." E somente a ele eu confio e somente a ele eu me volto em arrependimento. Em arrependimento. Tanto esse versículo Allah subhanahu wa ta'ala rejeita aquilo que era a crença dos kufar Quraysh, que era de negar o seu nome Ar-Rahman. Eles negaram o seu nome Ar-Rahman. Quer dizer que os kufar de Quraysh não aceitavam esse nome de Allah subhanahu wa ta'ala, que é Ar-Rahman. E Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo ordena ao seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para responder a eles devido a essa rejeição que eles fizeram ao nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala informou o seu profeta para responder a eles com o seu dito "La ilaha kul huwa rabbi la ilaha illahu", diga a eles que eu, que ele, diga a eles que ele subhanahu wa ta'ala e esse nome Ar-Rahman é o meu Senhor, aquele que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu a eles com o anúncio do iman, o anúncio da fé, de que ele sallallahu alaihi wasallam acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, bem como nos seus nomes e atributos, e de que ele subhanahu wa ta'ala é o único que merece a adoração. Ele subhanahu wa ta'ala, o possuidor desse nome que é Ar-Rahman, e esse atributo, ele é que merece somente a adoração. E somente a ele, o profeta sallallahu alaihi wasallam anunciou que ele coloca a sua confiança somente em Allah subhanahu wa ta'ala, e também somente a Allah subhanahu wa ta'ala ele se volta para o arrependimento. Portanto, esse versículo, o Sheikh Rahimahullah mencionou nesse capítulo para chamar a atenção o fato desse versículo reprovar ou criticar aqueles que rejeitam algo dentre o nome de Allah, dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como dos seus atributos, de que isso constitui kufr, de que isso constitui descrença. Tanto isso mostra-nos de que todo aquele que rejeita um nome ou atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa Ele cometeu descrença. E vimos na aula passada a crença correta a respeito disso. Portanto, esse versículo mostra-nos também que devemos a obrigação de acreditar nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os nomes que vieram no Alcorão ou na sunna autêntica a partir do profeta sallallahu alaihi wa sallam, acreditamos, bem como nos atributos, acreditamos, sem perguntar como é que isso é, porquê, ou simplesmente acreditamos porque vem no Alcorão e na sunna, por mais que o nosso intelecto não compreenda isso. Portanto, o wajib, o obrigatório, é o iman. É o iman, por mais que a pessoa não perceba isso. Wujub tawakkulu ala Allah wa tawba ilayhi. Como disse o Sheikh Saleh Al-Fawzan, de que dentre as lições que podemos tirar desse versículo, é a obrigação de confiarmos somente em Allah subhanahu wa ta'ala, e somente a Ele subhanahu wa ta'ala a gente voltar arrependido quando cairmos no pecado. Portanto, isso mostra que quando a pessoa cai no pecado, não vai pedir arrependimento a determinadas pessoas, como fazem os cristãos que vão, e como dizem, vão confessar os pecados aos padres, como eles fazem. Mais à frente, o Imam Rahimahullah disse: "Wa fi Sahih al-Bukhari, qala, qala Ali, hadithu an-nasa bima ya'rifun. Aturiduna an yukadhiba Allah, wa rasulah." Ali, Rahimahullah, em seguida mencionou uma outra evidência desse capítulo, disse: "Wa fi Sahih al-Bukhari, foi relatado no Sahih al-Bukhari, qala Ali, disse Ali, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, o quarto califa do Islam, hadithu an-nasa bima ya'rifun." Ali, radiyallahu anhu, disse, informe ou fale com as pessoas, ou ensine as pessoas aquilo que eles conhecem. Quer dizer que não é algo estranho. Aturiduna an yukadhiba Allahu wa Rasulu. Ele disse, vocês querem as pessoas rejeitarem Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro? Quer dizer que aquele que fala com as pessoas algo da religião, aquilo que as pessoas não estão habituadas ou que não conhecem, isso pode ser um motivo da pessoa ou da pessoa que ouve isso rejeitar algo que é verdade, que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como também do seu mensageiro. Tanto neste athar, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu chama atenção aqui aqueles que ensinam e orientam as pessoas, de que não convém a eles falarem com as pessoas comuns, amat al-nas ou al-awam, falar com as pessoas leigas, excepto aquilo que as pessoas estão habituadas. E também aquilo que beneficia eles. Como o caso de coisas que têm a ver com o usuluddin, as bases da religião, bem como as regras da religião, al-halal e al-haram, bem como o tawhid, bem como as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o muçulmano deve fazer, dentre o akhlaq, os bons modos. E a pessoa deve abandonar aquilo que as pessoas não estão habituadas. Portanto, aqui há um benefício que é, os sábios mencionaram, de que quando a pessoa fala ou ensina alguém, então deve falar de uma forma que a pessoa perceba. E hoje temos esta calamidade que as pessoas, entre parênteses, querem afinar as suas palavras, falar um português, como se diz, português do dicionário, que as pessoas comuns nem percebem. E a consequência disso é que ninguém se interessa com as suas palavras. As pessoas comuns, quando ouvem você a falar, como se diz, português do dicionário ou linguagem do dicionário, ninguém dá-te os ouvidos. Porque é como se você estivesse a falar uma língua e eles percebem outra língua. Tanto esse é também um dos grandes problemas que as pessoas têm nos dias de hoje. E essa palavra de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu é uma grande chamada de atenção a esse tipo de pessoas. Alguns acham que isso, falar com eloquência, palavras do dicionário, palavras que as pessoas não estão habituadas, alguns pensam que isso aí mostra o seu grande conhecimento ou mostra que ele é melhor que outro, mas que na verdade mostra a sua safaha, o seu grau inferior do intelecto. Pois os profetas eram enviados na língua de cada povo, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão, de que não envia mensageiros senão na língua do povo que ele é enviado. Quer dizer que os profetas vêm para falar uma linguagem que as pessoas percebem. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que conhece a sira do profeta sallallahu alaihi wasallam e as passagens a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, sabe de que o profeta sallallahu alaihi wasallam, as suas palavras eram percebidas por todos. Daí que as palavras, como mencionaram vários sábios quando falavam sobre as características das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, é que ele sallallahu alaihi wasallam falava pouco. E também mencionaram que o profeta sallallahu alaihi wasallam às vezes repetia algo duas ou três vezes para as pessoas perceberem, e usava uma linguagem tão leve que até alguém, um beduíno, as pessoas que vivem no deserto, eram capazes de perceber. Não houve casos em que as pessoas disseram que o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que você falou, não percebemos nada. Não vai haver passagens que os sahabas diziam isso ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ou as pessoas que vinham de fora de Medina para ouvir as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ninguém se queixava das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque eram concisas, Jawami al-Kalim. O profeta sallallahu alaihi wasallam falava de forma curta e de uma forma que todo mundo percebia. E também, até veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam, por vezes, quando vinham, por exemplo, pessoas de uma zona que é fora daquilo que é Hijaz, é uma região que inclui Mecca, Medina e Taif, tudo aquilo que está entre Mecca e Medina é chamado de Hijaz, é uma região. E a linguagem, e isso é conhecido até nos dias de hoje, que a linguagem, a forma de falar é semelhante nessas zonas. E a língua árabe tem essa uma característica, que tem várias variantes. A língua árabe tem várias variantes. O Alcorão, podemos dizer de uma forma geral ou de uma forma, foi revelado da língua dos Quraysh. E também foi revelado noutros dialetos, aquilo que é chamado de variante da língua árabe. Quer dizer que o povo de Mecca, Medina, eles têm uma língua que chama-se Lahjat al-Hijaz. E a língua dos Quraysh é a língua mais eloquente dentre a língua árabe. Tanto, e o Alcorão foi revelado nessa língua, e não só, também, como vocês já ouvem falar de as sete recitações, Kiraat al-Saba'a, ou Ashara, das sete recitações do Alcorão, que o Alcorão é recitado de formas diferentes. Essas formas de recitar são de acordo com lahjat, de acordo com variantes da língua árabe. Isso para quê? Para abranger a outras pessoas, para abranger os outros árabes na altura. Portanto, e não há dúvida de que depois, quando começou a haver muito ikhtilaf, quando começou a haver muita, quando o Islã começou a abranger várias zonas, houve necessidade de juntar o Alcorão e colocar ele num único dialeto, que é o que o Uthman radiallahu anhu fez, juntou o Alcorão num único dialeto, que é o dialeto, a língua dos Quraysh, a língua árabe dos Quraysh, e esse ficou a ser o Alcorão base, a base do Alcorão começou a ser essa. Não se fechou ou não se rejeitou outras recitações, mas essa ficou a recitação oficial, entre aspas. Isso porque as pessoas começaram a ter, quando não tinham isso, não tinham um Alcorão oficial que podiam voltar a ele. As pessoas, por exemplo, do Iêmen, as pessoas de outras zonas, do Sham, as suas variações da língua árabe eram diferentes. Se essas pessoas fossem outras zonas, por exemplo, quando o Islã conquistou novas zonas, e vai com uma recitação, e depois vem outra pessoa de uma outra zona com uma outra recitação. As pessoas que abraçaram o Islã recentemente ficavam confusas, afinal, como é que se recita o Corão? Daí que Uthman, radiallahu anhu, para evitar isso, ele colocou algo que ele fez, radiallahu anhu, que Yushkar alayhi, ele é louvado nesse aspecto. Juntou todos os muçulmanos com um único Alcorão. Quer dizer que o Alcorão, que até existe nos dias de hoje, que é imprimido, é com base esse que eles chamam de Rasmi Uthman, escritura Uthman. Isso é o Alcorão baseado na língua dos Quraysh. E isso não quer dizer que as outras variantes da língua árabe que o Alcorão foi revelado foram, por exemplo, fechadas ou proibidas, não. Ainda existe, por exemplo, nas zonas do Maghreb, o que chama-se Maghreb Árabe, que é a zona, por exemplo, Tunísia, Argélia, Marrocos e arredores, você vai ver que o Alcorão que eles têm oficial é, por exemplo, de uma outra riwaya, ou numa outra recitação, que é, por exemplo, o Arsh. O Arsh tem Qalun. E isso não nos interessa entrar em detalhes a respeito disso, mas isso chama-nos a atenção de que a importância da pessoa transmitir a religião de uma forma ou numa linguagem que as pessoas percebem. Se você vai às pessoas comuns e você começa a usar linguagens diferentes, aprofundar assuntos que as pessoas nem precisam, isso tudo é um motivo das pessoas se afastarem da verdade. Daí que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, neste athar, ele disse: Aturiduna an yukadhiba Allah wa rasuluh? Vocês querem que as pessoas rejeitem Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro? Quando vocês vão falar com as pessoas de forma que eles não percebem, isso vai ser um motivo das pessoas rejeitarem aquilo que é a verdade. Não porque estão a rejeitar a verdade por ser a verdade, mas pela forma como é trazida a verdade. Pela forma como é trazida a verdade. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem nos dias de hoje. As pessoas têm consigo a verdade, mas não sabem transmitir essa verdade. Não sabem transmitir essa verdade. Sendo assim, as pessoas fogem dessa verdade, não porque é verdade que ele tá a transmitir, mas sim devido a essa forma como é transmitida a verdade. A essa forma como é transmitida e a verdade. E isso mostra-nos que a da'wah, o chamamento na religião, para as pessoas entrarem na religião, não é algo para todos. É algo que precisa a pessoa conhecer, estudar como faz da'wah. E não é algo que a pessoa acorda de manhã, aprende um pouco e, por exemplo, faz da'wah. Como fazem, por exemplo, os Jamaat Tablighi. Qualquer pessoa, vamos sair, fi sabili lá 40 dias, ou uma semana, ou como dizem. A da'wah tem as suas próprias pessoas. Como se diz, li kulli maidan rijal. Para cada campo existem especialistas. Tanto, a da'wah não é para todos. Tanto, essa passagem de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, hadithu an-nasa bima ya'rifun. Aturiduna an yukadhiba Allahu wa rasuluh? Falem com as pessoas da forma como eles vão perceber, ou da forma como, ou de coisas que eles estão habituados a ouvir. Portanto, você não vai falar você não vai a um povo que fala uma língua, você vai falar a tua língua e dizer que tu vai transmitir a religião. Você sempre vai procurar falar de uma forma. Se você vai a um povo que fala uma língua, uma certa língua, você vai procurar falar a língua que eles falam para transmitir a sua mensagem. Também, nesta própria língua, se você usar, por exemplo, uma língua ou terminologias obsoletas para eles não vão dar importância àquilo que você está a falar. Você está a falar com um português, por exemplo, do dicionário de 1950, um português, por exemplo, que já, como se diz, já passou o prazo. As pessoas não estão habituadas a ouvir isso e as pessoas vão rejeitar a verdade que você está a trazer, não porque eles não querem a verdade, mas sim pela linguagem que você usa. Portanto, isso é uma grande chamada de atenção de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Portanto, essa passagem mostra-nos de que as pessoas devem ter atenção na transmissão da religião e não devem também entrar em assuntos. Às vezes as pessoas querem ensinar a religião, mas vão ensinar assuntos que as pessoas nem estão preparadas para ouvir. Não estão preparadas para ouvir. E como vimos na aula, na sentada de ontem, de que o conhecimento tem níveis. Começa pouco, a pessoa aprende pouco a pouco. É como escada, como vimos na aula anterior ou na sentada anterior. Agora as pessoas que vêm, por exemplo, dizem vão ensinar as pessoas. Sentam, estão a ensinar Fatawa de Sheikh al-Islam ou estão a ensinar um livro grande que as pessoas ainda nem têm fundamentos, não têm bases para perceber. Isso pode ser um motivo deles até não aceitar aquilo que eles ensinado. E também nem vai ficar rasikh, não vai ficar firme no coração deles, porque eles não têm base para perceber isso. E também outro exemplo é, as pessoas vão ensinar pessoas comuns, amat nas, e começam a entrar em detalhes, coisas que as pessoas ainda não estão preparadas para começar. Ou qala Abu Hanifa, ou qala Malik, ou qala Shafi, ou qala Daudu, ou qala. Fulano disse, fulano disse. Esse assunto divergiram desta forma, desta. Começa a ir para dentro de um assunto fundo. As pessoas nem estão preparadas para ouvir isso. Existem casos em que a pessoa pode dizer que, por exemplo, este assunto, os sábios divergiram. Prontos, e a pessoa diz qual é o Qawl ar-Rajih e é suficiente. لكل مقام مقال. Para cada lugar existe uma palavra, como se diz. Quer dizer que existem coisas que você pode dizer ou pode ensinar um determinado grupo de pessoas, mas não ensinar um outro determinado grupo de pessoas devido à diferença entre a preparação dessas pessoas para receber essa mensagem que você quer transmitir. Imam Ibn Rajab, rahimahullah, Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, vem na sua biografia de que certa vez ele estava numa sentada com os seus estudantes. Ele falou sobre um assunto e detalhou de uma forma, detalhou bem o assunto, porque estava na presença dos seus estudantes. E naquele mesmo dia, eles foram numa outra sentada, estavam na presença de governantes e tudo mais, e abordaram primeiro esse mesmo assunto. E Ibn Rajab, rahimahullah, não falou da forma como ele falou na sentada que ele teve com os seus estudantes. E até os seus estudantes, quando acabou nessa sentada, ficaram: ah, como é que você, anteriormente, esse mesmo assunto, entraste em detalhes bem conosco, mas quando estava ali na presença do governante, não entraste em detalhes. E ele explicou de que a vossa sentada é uma sentada de tulab al-ilm. São sentadas de. Vocês estão preparados para ouvir isso. Agora, aquela sentada era a sentada de governante. Era assunto. Era uma sentada geral. Onde tem pessoas que nem estão preparadas para isso. Portanto, essa é uma grande lição para nós. Imam Rahimahullah mencionou esta passagem para chamar a atenção de que existem pessoas dentre os Ahl al-Bidah que colocavam shubuhat também nas pessoas, diziam que esses assuntos que têm a ver com tawhid, asma wa sifat, nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, são coisas que você não pode ensinar às pessoas. Daí que o Sheikh Rahimahullah mencionou esse athar, e depois mencionou um outro athar que vem a seguir, que vamos ver, de Ibn Abbas, para chamar a atenção a este tipo de pessoas. Portanto, por um lado, a gente, como sabe, não podemos, devemos saber transmitir a mensagem de acordo com, o meio onde a gente está inserido, de acordo com as pessoas que a gente está inserida. Portanto, essa é a mensagem do Sheikh Rahimahullah. Mas também ele chama a atenção aqui de que existem pessoas que usam isso como um shubha, dizer, vocês não podem falar sobre Tawhid, as pessoas não estão preparadas para ouvir isso, de que Allah subhanahu wa ta'ala fala, de que Allah subhanahu wa ta'ala ri, como vê nos textos. As pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Então, vamos passar para outra narração, para você ver aquilo que é o objetivo do Sheikh, rahimahullah. Disse, rahimahullah, وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. Ele mencionou este athar a partir de Ibn Abbas. Ele disse, certa vez Ibn Abbas estava a ensinar as pessoas. أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. Ibn Abbas estava a relatar às pessoas hadith sobre as sifat, sobre atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Estava a relatar narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E certa pessoa que estava, ou certo indivíduo que estava nessa aula com Ibn Abbas, quando viu isso, ficou bastante furioso. Ficou bastante furioso. Mudou o seu, como se diz, o seu humor, a sua cara mudou. Estincaram-lhe dhalika, devido àquilo que Ibn Abbas mencionou sobre atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas disse: Ma faraku haulai, esse indivíduo, de tanto ficar, não conseguiu conter-se em ouvir isso e saiu da sentada de Ibn Abbas. E Ibn Abbas, radiallahu anhu, disse: Ma faraku haulai, qual é o medo que essas pessoas têm de ouvir essas palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Ma faraku haulai, yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi ويهلكون عند متشابهه. Ele disse: esses indivíduos, o que que eles têm medo? Quando eles ouvem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, noutros assuntos que, noutros assuntos em si, leves, outros assuntos gerais, o seu coração, fica leve. Mas quando ouvem assuntos sobre atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e coisas do gênero, portanto, o seu coração muda. Como ele diz, radiallahu anhu, وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِ. Eles caem na perdição quando entram nesses tipos de versículos ou de hadiths que falam sobre coisas que eles não gostam ou não querem ouvir, porque acham que isso é algo que não deve ser dito a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqui o Sheikh Rahimahullah quer chamar a atenção de que o assunto que tem a ver com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, o que tem a ver com Tawhid e Aqidah, isso não entra na palavra de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, que ele mencionou anteriormente. Portanto, veja que isto aqui mostra, subhanallah, o fiqh, o conhecimento de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Por um lado, ele juntou aqui duas narrações que podem se parecer contraditórias, mas aquele que perceber as duas narrações é capaz de juntar elas e sair com um resultado. Portanto, algumas pessoas se apegavam ou se apegam na narração de Ali ibn Abi Talib, de que a pessoa não pode falar com as pessoas coisas que as pessoas não estão habituadas a ouvir. E isso pode ser motivo de a pessoa rejeitar Allah e o seu mensageiro. Tá aí. Os Ahlil Bida, Ahlil Ahwa, as pessoas que têm caprichos no coração, aqueles que não são, que se opõem à crença, à crença correta no que diz respeito a Bab al-Asma wa Sifat, o capítulo sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, eles dizem que você não pode falar essas coisas de atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala fala, de que Allah subhanahu wa ta'ala faz tal e tal coisa. Você não pode falar essas coisas. As pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Portanto, eles usam o Shubha, com base nessa narração de Ali ibn Abi Talib. Então, o Sheikh Rahimahullah aqui trouxe essas duas narrações para dizer que a palavra de Ali ibn Abi Talib não entra não entra naquilo que é o Babu al-Asma wa Sifat, aquilo que é assuntos ligados com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, ou o Tawhid de uma forma yani, geral, ou aquilo que tem a ver com a Aqidah. Portanto, as palavras de Ali, Ali ibn Abi Talib não tem nada a ver com o capítulo sobre yani, al-Asma wa Sifat, porque veja aqui que Ibn Abbas estava a ensinar as pessoas o quê? Narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não há ligação aqui entre as duas narrações. Taib. Mais para frente ele, rahimahullah, disse: "Walamma sami'at Quraysh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ar-Rahman ankaru dhalika fa'anzal Allah وهم يكفرون بالرحمن." الشيخ رحمه الله منسيون اكي يعني سبب النزول يعني سبب النزول دو فيرسيكلو كي منسيونامو يعني انتيريورمنتي نو انيسيو دو كابيتول من سوره الرعد وهم يكفرون بالرحمن دي كي اون الله سبحانه وتعالى فالا كوم فيمو انتيريورمنتي سوبر اوش قريش يعني اوش كفار قريش كي نو اسيتافون او ريكوزافون اكريديتار nesse nome de Allah subhanahu wa ta'ala, que é Ar-Rahman. E como vem em algumas passagens, eles diziam: "Nós não conhecemos Ar-Rahman, senão o Rahman de Yamama." Então, o Sheikh Rahimahullah que mencionou sabe bin Uzul, a razão da revelação desse versículo. E os sábios mencionaram duas razões a respeito da revelação desse versículo. A primeira é que, no Sulh Hudaybiyah, como acho que também mencionamos isso na aula passada, durante o acordo de Hudaybiyah entre o profeta sallallahu alaihi wasallam e os kufar de Mecca, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a ir em direção de Mecca e queria fazer umra, e os kufar proibiram o profeta sallallahu alaihi wasallam de fazer umra. E como esse é um assunto que yani, detalhes dele pode ser encontrado yani, nas aulas sobre o Sira, mas o que nos interessa é a parte onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fez o acordo com eles de que eles deveriam permitir aos muçulmanos de fazerem umra no ano seguinte, e vários outros pontos que eles abordaram, antes deles escreverem esse acordo, yani, o escritor do profeta sallallahu alaihi wasallam era Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Ali: "Escreva Bismillahirrahmanirrahim." Yani, antes de escrever o acordo, começa com Bismillahirrahmanirrahim. Então, quando eles ouviram yani, essa palavra Ar-Rahman, Ar-Rahim, disseram que yani, nós não conhecemos nenhum Ar-Rahman. Enquanto esse é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, disseram: "Nós não conhecemos nenhum Rahman. E nós não vamos escrever isso. Não se escreve isso no nosso acordo. Escreva Bismika Allahumma. Bismika Allahumma. Yani, escreva em nome de ti, ou Allah." E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Ali ibn Abi Talib para apagar Bismillahirrahmanirrahim, para escrever isso. E como vimos também na aula de Sira, de que isso causou yani, revolta sobre Umar radiallahu anhu. Ele disse: "Como é que yani, eles vão nos fazer apagar yani, Basmala?" E o profeta sallallahu alaihi wasallam fez eles perceber de que yani, a crença não muda devido à coisa que é escrita. Yani, aquilo que é escrito não muda aquilo que é a verdadeira crença. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala não perde esses atributos porque yani, alguém não escreveu isso. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa passagem mostrou aos muçulmanos de que às vezes a pessoa pode yani, fazer tanazul. Yani, a pessoa pode, como se diz, baixar as suas asas para um objetivo mais alto. A pessoa pode pensar que, na altura, a pessoa perdeu algo, ou a pessoa yani, não é vitoriosa num determinado, yani, numa determinada disputa, mas a pessoa que faz isso está a olhar para algo melhor ainda que há de vir devido à sua ação. O profeta sallallahu alaihi wasallam entrou em acordo com os kufar, eles proibiram os muçulmanos de fazerem umra naquele ano e que deveriam voltar no outro ano. Os muçulmanos já estavam todos revoltados, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam estava firme de que isso era, yani, o acordo que ele fez era melhor para os muçulmanos do que ir fazer Umrah, por exemplo, ou criar, yani, guerra com os Kufar para ir fazer Umrah. E como vimos na aula de Sira, yani, grandes benefícios os muçulmanos colheram depois disso. E também Allah subhanahu wa ta'ala chamou isso, yani, de Fath, yani, chamou isso de uma vitória aos muçulmanos. Mesmo os muçulmanos sendo proibidos de fazer Umrah naquele tempo, Allah subhanahu wa ta'ala chamou isso de uma vitória. E sem dúvida foi uma vitória. E os acontecimentos que vieram depois disso todos, yani, mostraram que a posição dos muçulmanos foi a posição, yani, vitoriosa. Portanto, voltando àquilo que é a essência das palavras de Sheikh, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, yani, disse para Ali ibn Abi Talib escrever Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, e eles, os kufar de Quraysh que estavam a fazer o acordo com o profeta sallallahu alaihi wasallam, recusaram esse nome, rejeitaram esse nome. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse Wahum yakfuruna bir-Rahman, e eles rejeitam no nome de Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Isso mostra de que é uma das características dos kufar rejeitar os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. E também vem noutras, yani, noutros hadith sobre o motivo da revelação desse versículo. É que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava certa vez, yani, no sujud, ia fazer dua, a fazer uma invocação, disse Ya Rahman, Ya Rahim. E os kufar de Mecca ouviram isso. Ele a dizer Ya Rahman, Ya Rahim, que são nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. E os kufar disseram que هذا يزعم أنه يدعو واحد وهو يدعو اثنين. Yani, eles disseram que esse Muhammad diz que chama as pessoas para adorarem uma única divindade, enquanto ele invoca duas divindades. Enquanto ele invoca duas divindades. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, dizer a eles, como vem no versículo no Surah Ar-Ra'd, قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Yani, diga, yani, Muhammad, ou Muhammad, em resposta a esses indivíduos, de que ele, subhanahu wa ta'ala, o possuidor desses nomes, huwa rabbi, é somente, é a minha divindade, a minha única divindade, aquela divindade que não merece, que outras divindades não merecem adoração, senão a ele, subhanahu wa ta'ala. Que outras divindades não merecem adoração, senão a ele, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Portanto, essas são as duas, yani, sabab nuzul, as duas razões que os ulamas mencionaram sobre a revelação desse versículo. E isso mostra-nos de que os kufar, yani, os kufar de Mecca, uma das suas características era de rejeitar os atributos e nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, yani, com esta passagem, chama a atenção de que esses Ahlul Bid'ah que surgiram no Islam, as seitas que a gente viu na aula anterior, yani, como o caso do Jahmiya, o Mu'tazila, o Ashaira e todos aqueles que vieram depois, todos esses, isso, essa característica de rejeitar os nomes ou atributos de Allah subhanahu wa ta'ala é uma das características dos kufar. É uma das características dos kufar. Portanto, aquele que rejeita um nome ou atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa é descrente. É descrente, como era o caso dos kufar Quraysh. Então, alguém pode dizer, será que essas seitas também são consideradas como de descrentes? Os ulamas, no que diz respeito às seitas que surgiram no Islam a respeito, no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, os ulamas mencionaram que eles têm shubha. Yani, quando, como vimos na aula anterior, quando eles começaram a misturar a filosofia e tentaram, yani, fazer com que a filosofia ou o Islam fosse de acordo com a filosofia, caíram em shubhat, caíram em equívocos, que levaram eles a terem esses problemas, yani, rejeitar ou distorcer os significados dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E nenhum dentre os ulama fez takfir, dessas seitas, de uma forma geral, porque eles são considerados como tendo equívocos, shubha, que é necessário remover antes de serem dados a takfir. Daí que nenhuma dessas seitas foi dado o hukum geral de que são kufar. Quanto às pessoas em específico, alguns deles, como o caso de Jahm ibn Safwan, foi considerado como descrente por 500 sábios, por mais de 500 sábios, como disse Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, no seu Nunia, وَلَقَدْ أَتَى كُفْرَهُ أَنْ خَمْسِينَ مِنْ عُلَمَاهِ فِي الْبُلْدَانِ. Ou como قال, de que o Jahm ibn Safwan foi feito takfir por mais de 500 sábios. De qualquer forma, as seitas que, como é o caso dos Mu'tazila e dos Asha'ira, não há dúvida que eles têm crenças repugnantes, mas o muçulmano não pode se apressar no aspecto do que diz respeito ao takfir, considerar outro como de descrentes. Isso é tarefa dos sábios, aqueles que são especialistas nesses aspectos. Então, essas são algumas considerações que podemos deixar a respeito desse capítulo. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Tem uma questão, uma dúvida da aula passada, quando falávamos sobre o início dessas seitas, sobre será que essas seitas existem nos dias de hoje ou não? De uma forma resumida, essas seitas, maior parte delas, primeiro a gente deve saber é que durante a história do Islã surgiram várias seitas, houve várias seitas, nem todas essas seitas sobreviveram com o passar do tempo. Outras seitas terminaram ainda logo depois do seu surgimento, outras seitas permaneceram um pouco, depois desapareceram. E o caso, por exemplo, dos Jahmiya, que foi a primeira seita que surgiu a respeito desse tema, que é al-Asma wa Sifat, os Jahmiya, como mencionaram os sábios, encaradu. Não existe nos dias de hoje nenhuma seita chamada Jahmiya. Não existe nenhuma seita chamada de Jahmiya. E eles desapareceram ao longo da história e não existe menção deles, tanto há pouco tempo atrás, bem como atualmente, não existe nenhuma seita chamada de Jahmiya. Mas o que a gente deve saber é que essas seitas que, por exemplo, desapareceram ao longo da história, como é o caso do Jahmiya, as suas ideologias, algumas das suas ideologias permaneceram noutras seitas, e também permaneceram noutras pessoas. Portanto, nos dias de hoje, pode existir alguém que tenha alguma das crenças dos Jahmiya. E, por exemplo, os Mu'tazila, não existe uma seita nos dias de hoje chamada Mu'tazila como uma seita. Não existe essa seita como um grupo. Mas existe as suas crenças existem nas pessoas. Existem em algumas também seitas. Portanto, algumas seitas surgiram e desapareceram ao longo da história, mas as suas metodologias, as suas crenças permaneceram noutras seitas ou noutras pessoas. E razão pela qual Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ou antes disso, os salaf, por exemplo, chamavam todas as seitas que vieram depois dos Jahmiya, no que diz respeito ao capítulo de os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, todas as seitas que inovaram algo depois do Jahmiya nesse tema, os sábios chamavam eles de Jahmiya. Até os sábios, você vai ver alguns livros a chamarem, por exemplo, os Asha'ira de Jahmiya. Por quê? Porque, por exemplo, os Mu'tazila, eles pegaram os princípios do Jahmiya e simplesmente, como se diz, evoluíram a crença dos Mu'tazila, dos Jahmiya. Depois veio os Asha'ira, que pegaram as duas crenças, yani, dos Mu'tazila e dos Jahmiya, e tentaram estar no meio, evoluíram a crença até tentar estar no meio. E vieram também os Maturidiya, todos esses que vieram, o Kullabiya, todos esses pegaram o Sul, yani, os fundamentos dos Jahmiya. Pegaram os fundamentos dos Jahmiya. Daí que, por exemplo, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, num dos seus livros, yani, Ijtimaj Ushu al-Islamiyya, ele fala sobre Radd al-Mu'attila ou al-Jahmiya, mas a referência que ele, yani, faz é a refutação dos Asha'ira. Por exemplo, você vai ver alguns livros que foram escritos, yani, depois, como é o caso da época de Imam Ahmad e depois, os tempos que vieram depois, alguns livros que falam Radd al-Jahmiya, por exemplo, yani, pode ser que eles no tempo deles não existia essa seita, mas eles diziam Radd al-Jahmiya porque os princípios que o Jahmiya tinha permaneceu tanto nas pessoas como disse também em algumas seitas. Portanto, mais uma vez, a seita Jahmiya e, por exemplo, os Mu'tazila, como uma seita, não existe nos dias de hoje, mas sim as suas metodologias e as suas ideias existem em algumas pessoas ou em algumas seitas nos dias de hoje. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira.